Sound. O som da galera. A mais nova e moderna estrutura sonora de Bragança está diante de você. Pra galera que veio curtir as marcantes do jeitinho do Joãozinho Fazenda Moro Negro, é desse jeitinho. Um, dois, três, vai! Come on, everybody. Fala, Rexy! Joãozinho. Ah, eu quero ver você ficar parado. Bora, amigo, sabe? Fica de boa. Quem não cantou agora vai dançar. Sou potente que é de arrasar. Comanda o fenômeno do FG Alô. E com a banda Peter, vem dançar. Vem dançar! Top Saldi! E tá formado aí, Rogério! Rogerinho e o Jorge Rafinha Costa. E a Jessiquinha fala, Paula Lojosi. É do jeitinho que eu gosto, Juninho. E as marcantes, olha no casarão. Lucas, parceiro do Top Sound. E um Playboy, muito obrigado pela parceria. E DJ João. Johnson é consagrado, melhor da região. DJ Joãozinho. Que eu quero mais. Com Príncipe Negro a galera pede mais. O som de qualidade você dança sem parar. Com Príncipe Negro a galera vai cantar. O som de qualidade você dança sem parar. Com Príncipe Negro a galera vai cantar. O show vai começar. Já começou, William! Vamos ajustar o som, som. Você vai se apaixonar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, X, X, X, X, oh yes, oh yes, oh yes, X, oh yes, yes, oh yes. Gostei dos S, S, S e T. Vamos ajustar os médios, médios, médios. Bora ver, Robinho! Parabéns pelo cross. Meu amigo Robinho da loja Rainha, um abraço, Robinho! quero sentir você, você, você. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, DJ Quatro Olhos. Era até aquilo que rolava. Ninguém sozinho ficava. DJ Joãozinho. Quando a gente ajustava, a galera dançava. Era até aquilo que rolava. Ninguém sozinho ficava. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Boy, boy, boy, boy. I'm your DJ. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. We're gonna start here with the kick and the bass. Solta pela do sol. DJ, DJ, Joãozinho. Brasil e no Pará. Nosso amigo Netinho. A galera quer dançar.

minha amiga Aline Paradão, muito obrigado pela presença, viu, minha amiga? Tô de volta na tua terra. Alô, negão pro Monte! Tô esperando lá em Belém, viu, Aline? Bora ver, Robinho! Ó, meu irmão! Sei que a gente pode ser feliz. Nosso amor não morre. Volta mais forte, salvando corações que sofrem. Mas não vou procurar. pra você, Rogerinho. Ei, Robinho! Chega de me entregar a quem? Grande Douglas! Se nem mais eu amigo Cleito, Marcelo, toda a galera! Muito obrigado! Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Hoje tu tá solteiro, né, Robinho? Ah, ladrão! Vou sair por aí andar, vou gritar que estou livre. Para o William! E não sou mais de ninguém, não sou de ninguém. Pois me quando tu morava na TF, né? Coragem eu criei. Ah, Marcelo! Não ligo mais para o amor, não sou de ninguém. Eu me apaixonei e você não percebeu. Eu me apaixonei e você não percebeu. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. O Sábio tá gravando tudo. Daqui a pouco ele tem CD ao vivo aí nessa festa. Só as marcas. Dia, você olha em mim também. Ele chegou pra ficar. Rock Sound, o som da galera. É muito mais emoção. Te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. Pra desconto é sem baratão. E o meu rosto até perde a cor. Olha, eu tô desconfiando. É sintoma de amor. Mas eu não tô vacinada. Só te peço agora, por favor. Cuida do meu sentimento. Eu tive medo de me apaixonar. De repente aconteceu e algo me diz: eu vou te amar. Sempre esperei, sem querer, te encontrei. No momento em que eu mais precisei. Eu me proíbo de te esquecer. Eu não posso jamais te perder. Sem você, eu não sei se eu vou suportar tanta dor. Eu preciso viver esse amor. Pra relembrar, me abrace forte. Não diga que eu fim. De joelhos peço, fique. Tento parar o tempo para te. Essa vai de Robinho pra Ana, pai. Fecho os olhos, vejo você. Uhul! Uhul! Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer. Top Sound. Lembro mais de você. O som da galera. Abre coração.

Banda 007. Se eu aceitar essas flores que você mandou, de boné e óculos, não pense que já vou lhe perdoar. É maconheiro que nem a Joãozinho. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, bora ver se não virou. Faz eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem andar, flores não sabem chorar, flores não vão perdoar seus erros a me amar. Flores não sabem amar. Grande Nicolau Gabriel. Flores não sabem. Meu parceiro Negão também tá na área. Negão promoção. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Banda 007. Todos os meus segredos foram armas pra você. Princípios sei que não existem, mas em você acreditei. Me entreguei por inteira, te amei e a mais ninguém. Meu coração machucado desacredita em você. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Parcerião, Playboy, Negão, Nicolau Gabriel, Zona Rapazada aqui no Valor Direito, abraço. Fala, Nico! Por isso escrevi esta canção. Agora, Juninho! Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Aonde eu aprendi com o Juninho Pop, Francisco? Em música no Pará. É bom poder beijar a mão, teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sentir teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem teu amor bonito, Rafinha. Nada é mais bonito, meu parceiro, do que amar você. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Quando eu me for, você vai chorar. Ah, Robinho. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de

Amigo Nicolau Cabreiro, muito obrigado pela amizade, parceiro. Ele e todos os farristas aqui. Um abraço, Nicolau! Me conquistou de um jeito que não sei dizer. O que mais posso querer é o teu amor, que preciso para ser feliz. É difícil amar a razão de me fazer sonhar. Te amo, meu amor. Sem sonhar, agora vou te ter, meu bem maior. Eu nosso irmão Lázaro também, da família Louco Abreu. Um abraço, ele negando. Meu bem querer pra sempre é todo teu. Eu te juro, meu amor. Eu viajo em teus beijos quando estou no Rubi. DJ Fábio comandando o show. DJ Gilmar em quem vem. Decolando a espaçonave Rubi. Rubi, és meu Rubi. Pra sempre vou te amar. Apaixonada por você estou. Eu quero só você. Vem para os meus braços, vem. Você é meu Rubi. Eu sou DJ. Rafinha, joga bonito. Meu parceiro, meu amigo, tá na área. Sou DJ Gilmar. Pra mim, essa é a melhor música da época. Pra mim, a melhor música é essa aí, ó. Igual esse som, melhor som não há. É Príncipe Negro, melhor som. Você pode acreditar. O som da galera que faz. De Robinho para Ana, lá de Maritu. Ô, oh, Robinho. Mexe com seu coração. Marcelo. DJ Edilson. DJ Edilson. Melhor música pra mim é essa. Príncipe Negro, melhor som. Bora, Lucas! Alô, DJ! Príncipe Negro, vem pra dançar, vem ajudar. Eu toco muita música que ninguém toca. Galera, melhor som não há. Quem escutar, vem balançar. É Príncipe Negro, melhor do Pará. Dararara. É Príncipe Negro, melhor som. Dararara. Pati Potência, recebeu o áudio dela e ela Pati Potência. Ao te conhecer, me apaixonei. Seu olhar no meu olhar, não tive como evitar. Ouvir a sua voz faz feliz meu coração. Batendo mais forte de amor e emoção. Vem amor pra mim, quero sentir o calor do teu abraço. Quero te pedir que toque a nossa canção de amor. Você me faz sonhar, me faz delirar. Adoro te curtir, eu vi você tocar no Tupinambá. DJ Pati Potência, você é a sensação que agita a multidão. No fantástico Tupinambá, você sabe comandar a maior tribo do Pará. Hoje à noite eu vou curtir algo diferente. Rogerinho diferente. Que me chame a atenção e seja um verdadeiro show. A novidade conquistando os corações e fazendo delirar. Põe o povo pra dançar. Animando a galera, você vai se apaixonar.